Sierra Rosso, 4777, olha, Sierra Bravo, Bahia. Azul. Pedindo ingresso e decolagem, vento de 100 graus, 5 nós. Aí, decola. Torre 1862. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde. TAM 3604, transfere informação Uniform. 3604, boa tarde. Contato radar, identifique, chega da Mari, desça 060. É o 060 na Mari, pro sinal do RNL da 10, TAM 3604. Dano, foi 060. Sintax. Rumo 540 milhas de Salvador, chame o centro Recife, 12685, alterno 2545. Rumo 5, chame o centro Recife, 12685, alterna 1255. Travado, atende que os meus 90 metros estão fechados. Avistando já, 4060. 00, boa, tem Reposo, 4060. Radar, submantém a 320, saída da EL. Para 320, saída da EL, voo 9777. Posso cruzar 2000 pés, está autorizado da EL, 1777. Agradece, após 2000 da EL, voo 9777. Motor de Salvador, bom dia, o TAM 8001, tem informação em uniforme, passa o nível 200 até o 1170. Gol 1, correção, gol TAM 8001, identifique, chegada Mari, desce ao 070. Identificou, Mari, desce ao 70, informa, mantendo 2509 indicada. Afirmativo, velocidade compatível. Turno 07, Salvador, RJ, confirmando o nível para RJ, 360, mantendo a minha escuta, número 2 para cópia. Afirmativo, mantenha a escuta, o azul 4137. Pode manter pro a 170 para evitar uma formação? Pro 777, livre desvio. Ok, vai manter pro 180, ok? Por 8 milhas, então vou dar eu. Tente. Tratou. Oh, controle, o TAM 3604, também solicito desvio à esquerda, agora proa 040 para evitar a formação, após a subtap. Autorizado, 3604. Firme, 12545, alterna 1268. TAM 3191, copia. Salvador Galeão 360, aerovia Pisoluno 4 até Toquinha, após a Peralfa 317. Decolada 10, curva direita, subida da EL, transição Blaze. 5051 no transponder. Controle em 1 no 9.35, torre em 1 no 8.6. Vou 4060, células 48, transfere 119, 121, 9, olhos à direita. Simplesmente, afirmativo, 1219, ao liberar 4060, obrigado, ataque. Segue seu momento. 4107, protocópia. Prossiga 4107, azul. Protocópia. Afirmativo. Decolador RJ autorizado 360, aerovia Upper Whiskey 50. Decolador 10, curva direita, subida da EL, transição de NER 5054, transponder, frequência do controle em 1.9, decimal 35, torre 1.8, decimal 6. Autorizado Rio de Janeiro, nível 360, via Upper Whiskey 50, saída da EL, transição de NER, transponder a 5054. Torre 186, controle 1935, azul 4107. Azul 4107, portão 8, chame pronto para o pushback, selamento. Chama para o push, azul 4107. Salve Salvador, boa tarde, azul 4060, livrou, está na alfa, sua escuta. Azul 4060, boa, prossiga alfa Juliette, portão 09. Primativo alfa Juliette, portão 09, azul 4069, 60, obrigado. Taxi autorizado, direita alfa, no ponto esperadão no zero, Charlie, chame torre 1-1, decimal 6, o ajuste 1-0, 1-1, no bom voo. Alfa, para Charlie, 18, 1, gato, 3-8-5. Batiju 060, 3604. Sente, 3604, desça ao 050, após ETAP, desça para 2000 pés com 1011. Sente, desça 050, após ETAP, 2000 pés com 1011, e após ETAP, vou ser rápido 366, para final do Hermes. Ok, então está autorizado. Então desça na presente, para 2500 pés, 1011, reporte a Vito 366. Sente, para 2500, 7011, reportando o serviço 3604. Gol no 777, chame o centro Recife, 1288, alterno 3325. 288, 3325, gol 9777, bom dia. Autorizado após Bonf e rotatória. Ok, na frente de Bonf, após rotatória, o uísque para o Zulu, por conhecer a nossa 040. Fala 7-7, por 8-0-0-1, velocidade de casa. 2509. Reduza para 210 nós, está seguindo o tráfego da companhia, 11 milhas à sua frente, já reduzindo, é o número 3 na presente, 8001. Afirmativo, reduzindo a 210 nós, 8001. Salva. 1977, não comenta, última mensagem, poderia confirmar? 2740 Ciente, 12 Decimal 6. 18-6, boa tarde. Agora chegou o 977, autorizado para o posto seguro. Continua a aproximação, pistão 0, cabeceira deslocada apenas 90, 90 metros. Chame visual uma pista. Chamará visual 6740. Por exemplo, o controle não está levando mais. Bom dia, TAM 3895. Controle Salvador, TAM 3895, passa 1200, subida da EL. TAM 3895, contato radar, submantenha 300, saída da EL. Após cruzar 2000 pés, autorizado da EL. Gente, autorizado, ascensão para o 300. Após 2000, voa da Elta 3895. Ajuste 1011, chuva leve sobre o campo. Sempre pôs 6740. Atingiu 50, então 8001. Ciente, desce para 2000 pés, 1011 o ajuste, reporte localizador. 2011 vai reportar no LOC, 8001. Pode confirmar a distância do tráfego à frente? Na presente, 11 milhas. Obrigado. Está pronto para iniciar o processo de lançamento, Lima, o Júlio Ásica daquilo. Juliette, Quebequilo, sem tráfego, livre lançamento, reporte para descida. Quebequilo. Passando o CRB do 366, o TAM 3604. 3604, tente, reduza para aproximação, completo procedimento, chame torre, no 8, decimal, meia dúzia. Obrigado, até daqui a pouco, TAM 3604. O controle, TAM 3895, vai curvar a esquerda aqui por 5 minutos para desviar de uma formação, já retorna na ponte da Real. Livre desvio. Reporte o seu avião 372, vento variável, agora com 0,30 graus de direção, com 8 graus de 8 nós de intensidade, ajuste 1011, cabeceira deslocada apenas 90 metros. 7-3604. 6740, sala 58, 121 decimal 9, liberando. 209, web 6740. Solo 8, boa tarde, web 6740, livrando a pista. Reporte cruzando 3 mil pés. Portão 4. Ok, Alfa Juliette autorizado para o portão 4, web 6740. Baixado e travado, passando 3, serve 372, então 3604. 20, 030 graus, 49, ajuste 611, livre todo, pista no zero. 7, então 3604. Torre Salvador, boa tarde, está 311 com o Saradão no Tempo. 391, boa tarde, mantém ponto de espera. Até a nossa coisa, 391. Chame Recife, 1288, alterna 3325. 1288, alterna 3325 para 3895. Obrigado pelo serviço. Bem. Chamando Torre 118-6. 118-6, boa, boa tarde, 8001. Boa. Roberto, o que é Quebec, Kilo? Pensa livre, Quebec, Kilo. Kilo. 91, após o tráfego, chegou na curtíssima, autorizada, alinhar e manter. Alô, Azul 4107 para o táxi, com 82 a bordo, 350 autonomia externa, Campinas. 4107, Natália 18-6, 1011, ajuste. 01, continua a aproximação, guarda pista livre, vento 070 graus, 49, ajuste 1011, acaba de ser deslocado apenas 90 metros. Cliente, 8001. Solo 02, 121, décima 9, ele Guará. 19, obrigado, até a volta. É, Solo Azul 4107, confirme, o táxi é Juliette ou é Wade? Juliette e Alfa. Aí na Tchala e chama 26. Mas se o senhor quiser enviar a Índia, eu estou também. Mantenha a Juliette, está na 3604. Tá 3206, sobre, pouso pista no 0, 090 graus, meia dúzia nós. Pouso autorizado, pista 10, tá? 8001. Tá 3191 na decolada 04, controle 119 decimal 35, bom voo, bom domingo. 1935, bom trabalho. Da Juliette, tá 3604. O portão número 5 está autorizado o ingresso. 5, autorizado. Tarde, tá 3191. 3191, boa tarde, decola, ascensão ao 360 na saída da EL, 3191. Perfil da EL, ascendendo ao 360, tá 3191. Controle, isso Brasilu, tá 3.5 milhas de pó. Solicita prosseguir na descida. A 2.000 pés, Whisky Bravo Zulu, altímetro 1.011. Para 2.000 e asa, faz volta, foi de Catataro, confirma? Afirmativo, estou aguardando a modificação do plano de voo, Whisky Bravo Zulu. Certo, Whisky Bravo Zulu, o nosso plano já foi passado para o slide. Já estava voando todo o voo em regra de voo visual, confirme? Afirmativo, foi feito assim, tanto com a rádio Petrolina, todo o voo visual, a gente já foi no 075, todo o voo visual. Obrigado então, prossiga com referência visual de descida para 1.500 pés na proa da rotatória, reporte visual com campo, Whisky Bravo Zulu. Ótimo, passava para 1.500 pés então, a proa da rotatória, agora eu passava só com campo para Whisky. Boa tarde, está 3216, ciente da informação uniforme, passo 180 para 150. Boa tarde, 3216, confere a sua identificação, prossiga na mar e desça para 3.000 pés, 1.011 o ajuste, está 3216. Para 3.011, está 3216. Deplagem, azul 407. Siga. No retorno de Camaçari, está a 6 milhas fora. Teatro, prossiga com referências visuais, está aguardando transferência de comunicações. Decola 07-1935, bom voo. Patrão 07-1935, obrigado, boa tarde. Eu vou 1950. Controle, Salvador, boa tarde, é o 4107, cruzado 1500. 07, confere, atenção 360 na saída da EL, 4107. 4107, cancelada para de Neves, está presente? Autorizado voar da EL, da presente, 4107. Da EL, obrigado. Então, de possibilidade do TAM 3216, voa diretamente à Serra? Autorizado direto ITAP da presente, 3216. Direto ITAP, 3216. Está livre da restrição de 229 em etapa? Afirmativo, velocidade e critério. Obrigado. Golf mais visual com campo? Possível. Me torna agora 1.18 decimal meia. Trata bem. Bom trabalho para todos. Lógico. Torre Salvador, é o papapapá, Mike, Golf Mike. Recife, em 1, 2, 288, alternando 1-3325. Recife 1-288, 1-3325, da 3191, bom trabalho. Aqui da montanha para a esquerda, foram aí 185, devido a informações, foram umas 20 milhas. Afirmativo, informa quando livre de informações, usou 4107. Levantará. Boa tarde, sendo identificação, prossiga na chegada Mari, desça ao 040, altímetro 1011, permanece vigilância. Identificou, descendo para o 040, 1011, no altímetro agora 974. Do Whisky Bravo Zulu, chame torre agora 1-8 decimal 6. Torre Salvador, muito boa tarde, o Papatango Whisky Bravo Zulu, passando rotatória visual com o campo, ali no final 1-7. Whisky Bravo Zulu, vento 090 graus, 62 nós, ajuste no 0 no 1, reporte baixado travado. Reporte baixado travado, Zulu. O Michael Mike virou 17. Excelente Mike Golf, Mike, lei frequência ao estacionar, bom final de semana. Mike, bom trabalho para todos aí. Ganhado, final 7, 5 milhas fora, Whisky Bravo Zulu. Cheque 3, vento 090 graus, 62 nós, livre pouso no 7, Whisky Bravo Zulu. Baixado e travado, livre pouso no 7, Zulu. Bom, 977, 5 milhas para o posto de ouro. Chamei o bom 3, 9, 2, 0, 9, bom pouso.